neste mundo ignora a linda palavra cristã. Seu irmão, ser cristão é perdoar de todo o coração, ser cristão é chorar com o irmão na dor, ser cristão é ao mundo semear o amor, ser cristão é ser o exemplo de Jesus, que por amor suportou a tão amarga cruz. Ser cristão é andar como ele andou. Ser cristão é amar como ele amou. Espinho e flor é olhar o mundo e apresentar-lhe o Salvador. Ser cristão é renunciar o próprio eu. Ser cristão é andar na presença de Deus.